Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Lucas, nosso compartilhar, nossa devocional. Hoje, no capítulo 11 de Lucas, estamos chegando à metade do livro. Eu não vou fazer toda a leitura. Eu peço a gentileza que você faça a leitura do capítulo 11, porque ele é um capítulo extenso. E eu sempre prefiro fazer a leitura bíblica, porque a palavra é poderosa por si mesma para fazer tudo aquilo que deve ser feito em nós. Mas o comentário que temos hoje, tanto no rodapé como depois na conclusão, é um comentário que pode enriquecer muito a sua experiência. Então, por gentileza, faça a leitura do capítulo e ouça essa meditação e você certamente vai aprofundar a sua experiência com o Senhor. Vou fazer só a primeira parte da oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. E depois, irmãos, aquele: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, é uma doxologia que foi acrescida pela igreja posteriormente ao tempo em que foi escrito, em que a Bíblia foi escrita, tá bem? É uma doxologia que o povo usava para encerrar a oração do Pai Nosso, para cantar, para louvar, para bendizer, para exaltar, para dizer o quanto o Senhor é poderoso, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Amém. Vamos então às considerações sobre esse capítulo que trata da oração do Pai Nosso, a parábola do amigo importuno, a blasfêmia dos fariseus. Cada um desses trechos, irmãos, merece sempre, né, uma pregação, ou dezenas de estudos, pregações, mas nós estamos nos propondo a fazer uma devoção sobre cada capítulo. Por isso, estamos optando por essa forma. O sinal do profeta Jonas, a candeia do corpo, Jesus censura os fariseus e os escribas, até o versículo 54. Mas considerando agora o rodapé, a partir da oração que lemos, a oração conhecida como oração do Senhor, oração do Pai Nosso, oração dominical, nós temos aqui um retrato de como o Senhor deseja que nós nos posicionemos em oração. O nosso pão cotidiano, por exemplo. O cristão deve aprender a orar por seu sustento, tendo por base quatro princípios bíblicos. Sua petição deve ser, primeiro, de conformidade com a vontade de Deus e para a sua glória. Segundo, de modo que por ela Deus demonstre seu amor paternal. Terceiro, para suprir suas necessidades básicas, e dar-lhe condições de praticar os deveres cristãos. E quarto, para pedir coisas para si somente depois de dar fielmente a Deus e ao próximo. Aí é uma dezena de textos que você pode conectar com a oração do Pai Nosso. Quanto à sequência, nós temos também um destaque no versículo 13. O Senhor nos dando o Espírito Santo. O Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Esse versículo provavelmente não se refere somente ao Espírito Santo sendo concedido ao cristão a partir do novo nascimento. Uma vez que, a partir da conversão, todos os cristãos passam a ter permanentemente em si a presença do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 9 e 10, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Isso nós entendemos e aprendemos. E se chama regeneração. Quando somos regenerados, o Espírito Santo vem habitar em nós, vem habitar na vida do discípulo de Jesus. Mas aqui, provavelmente, trata-se de quem já é salvo, quem já é regenerado, e nesse caso, dar o Espírito Santo refere-se a plenitude do Espírito Santo, que Cristo prometeu aos que já são filhos do Pai Celestial. Aleluia. Jesus e o Espírito Santo. É esse o relacionamento perfeito que nós temos que ter com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Aqui, então, é o Senhor concedendo o fogo do Espírito, o batismo no Espírito, àqueles que lhe o pedirem. Há também aqueles irmãos e irmãs que acham que consideram que é só a vinda do Espírito Santo e não precisamos nos causa disso, apenas opinar diferentemente. De qualquer modo, o Espírito Santo vem e para eles ele vem e enche, inunda. E para nós, que cremos diferentemente, o Espírito Santo vem, regenera e depois toma conta completamente, nos batiza, nos imerge no, na visão do reino, nos faz imergir, submergir na visão do reino, nos batiza com fogo, nos batiza no Espírito. Aleluia. De qualquer maneira, que Deus seja louvado e que seja feito segundo a sua vontade. Com relação aos demônios e o reino de Deus, como devemos nos posicionar? O trecho do capítulo 11, de 20 a 26, revela três coisas. Primeiro, vou repetir aqui, o êxito do reino de Deus na terra está em proporção direta, ou a vitória do reino de Deus na terra está em proporção direta à destruição do poder de Satanás e à libertação do homem perdido da escravidão do pecado e do demonismo. Segundo, Satanás lutará contra o estabelecimento do reino de Cristo na terra, que foi a mensagem principal de Jesus e também o tema do Pai Nosso. Em terceiro, Jesus demonstra seu poder e autoridade divinos sobre Satanás ao derrotá-lo, desarmá-lo, despojá-lo do seu poder. Nós conferimos isso no versículo 20 a 22 e em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Agora, eu passo a citar um pouco do relacionamento entre nós, Jesus, e o Espírito. Lucas 11, 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Também tem mais uma questão com relação àquela abordagem anterior, que quem não é nascido de novo ainda não tem a clareza para pedir a presença do Espírito Santo. Só quem pede a presença do Espírito Santo, em regra, é quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo pede a presença de Deus, pede a presença de Jesus, ajuda de Deus. Mas esse pedido é muito específico. É um pedido de quem conhece o Pai, de quem conhece o Filho. Então, está pedindo a presença do Espírito. Essa, pelo menos, é a minha posição e a de muitos que creem no avivamento e no batismo no Espírito Santo. Jesus tinha um relacionamento especial com o Espírito Santo. Relacionamento esse importante para nossa vida pessoal. Vejamos algumas lições práticas desse relacionamento. As profecias do Antigo Testamento. Várias das profecias do Antigo sobre o futuro Messias afirmam claramente que ele seria cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia. Isaías 11, 2. Temos também Isaías 61, de 1 a 3. Quando Jesus leu Isaías 61, 1 e 2 na sinagoga de Nazaré, acrescentou: hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. Quanto ao nascimento de Jesus, tanto Mateus quanto Lucas declaram de modo específico e inequívoco que Jesus veio a esse mundo como resultado de um ato milagroso de Deus. Foi concebido mediante o Espírito Santo e nasceu de uma virgem, Maria. Mateus capítulo 1, 18 a 23, Lucas 1, 27. Devido à sua concepção milagrosa, Jesus era um santo, livre de toda a mácula do pecado, de toda a natureza do pecado, porque a natureza dele é a natureza do Espírito. E embora tivesse a liberdade, o livre-arbítrio e poderia e a possibilidade de pecar, ele não pecou, manteve a santidade e por isso se tornou apto para nos redimir de todo pecado. Nos redimiu de todo pecado na posição de Deus, porque a dívida que nós tínhamos era com Deus. E só Deus poderia pagar essa dívida infinita, só alguém infinito em toda a sua extensão poderia pagá-lo. E pagou a dívida como ser humano, porque quem cometeu o delito foi o ser humano. E ele pagou como ser humano perfeito, como cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. Então, um ser humano que estava apto para pagar a dívida que nós tínhamos para com Deus. E aí nos redimiu de todo o pecado. Todo aquele que nele crê está liberado, está liberto, está livre do poder do maligno e livre para viver uma vida de santidade. Ele era digno de carregar por si a culpa dos nossos pecados e expiá-los. Sem um Salvador perfeito e sem pecado, não poderíamos jamais obter a redenção. Foi o que compartilhei. O batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado por João Batista, ele que posteriormente batizaria seus discípulos no Espírito, no Pentecoste e durante toda a era da igreja, ele mesmo pessoalmente foi ungido pelo Espírito. O Espírito veio sobre ele em forma de pomba, dotando-o de grande poder para levar a efeito seu ministério, inclusive a obra da redenção. Quando nosso Senhor foi para o deserto, depois do seu batismo, estava cheio do Espírito Santo. Todos os que experimentarem o sobrenatural, renascimento espiritual pelo Espírito Santo devem, como Jesus, experimentar o batismo no Espírito Santo para dar-lhes o poder, para dar poder na sua vida e no seu trabalho. Porque João Batista batizou com água, mas Jesus batizou com o Espírito, batiza com Espírito, com o Espírito Santo e com fogo. É a palavra quem diz. A tentação de Jesus por Satanás. Imediatamente após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Foi pelo fato de estar cheio do Espírito Santo que Jesus conseguiu resistir firmemente a Satanás e vencer as tentações que lhe foram apresentadas. Da mesma maneira, a intenção de Deus é que nunca enfrentemos as forças espirituais do mal e do pecado sem o poder do Espírito. Irmãos e irmãs, sem o poder do Espírito, nós podemos passar vergonha. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para enfrentar as ciladas e os dardos inflamados do maligno. Precisamos estar equipados com a sua plenitude e obedecer-lhe a fim de sermos vitoriosos contra Satanás. Um filho de Deus, propriamente dito, deve estar cheio do Espírito e viver pelo seu poder. O ministério de Jesus. Quando Jesus fez referência ao cumprimento da profecia de Isaías acerca do poder do Espírito Santo sobre ele, usou também a mesma passagem para sintetizar o conteúdo do seu ministério, a saber, a pregação, a cura e a libertação. Em primeiro lugar, o Espírito Santo ungiu Jesus e o capacitou para sua missão. Jesus era Deus, mas ele também era plenamente ser humano. E como ser humano, ele dependia da ajuda e do poder do Espírito Santo para cumprir as suas responsabilidades diante de Deus. Em segundo lugar, somente como homem, como ser humano, ungido pelo Espírito Santo, Jesus podia viver, servir e proclamar o Evangelho do Reino, como diz Atos 10, 38. Nisto, ele é um exemplo perfeito para nós cristãos. Cada cristão deve receber a plenitude do Espírito Santo. A promessa de Jesus quanto ao Espírito Santo. Jesus Batista, perdão, João Batista profetizara que Jesus batizaria seus seguidores no Espírito Santo. Profecia essa que o próprio Jesus reiterou. Em Atos 1:5, você confere, Atos 11:16. Em 11:13, Jesus prometeu que daria o Espírito a todos quanto lhe pedissem, aqui em Lucas. E aí nós podemos perceber a graça de Deus sobre nós. Se nós pedirmos, ele nos concede a presença, ele já nos concedeu no novo nascimento. E agora ele nos confere o batismo, o fogo, o revestimento. E depois do batismo, novos e novos revestimentos do Espírito Santo. Todos esses versículos acima referem-se à plenitude do Espírito que Cristo promete conceder àqueles que já são filhos do Pai Celestial. Promessa essa que foi inicialmente cumprida no Pentecoste e permanece para todos que são seus discípulos e que pedem o batismo no Espírito Santo. Atos 1:5, Atos 2:13. 39. Quanto à ressurreição de Jesus, mediante o poder do Espírito Santo, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e assim foi vindicado como verdadeiro Messias e Filho de Deus. Romanos 1, versículo 3 e 4. Lemos que, segundo o Espírito de santificação, Cristo Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, em Romanos 8, 11, que o Espírito ressuscitou dentre os mortos a Jesus, assim como dependia do Espírito Santo para sua ressurreição dentre os mortos, assim também os cristãos dependem do Espírito Santo para sua vida espiritual, agora e para a ressurreição corporal no porvir. Romanos 8, 10, 11. A ascensão de Jesus ao céu. Depois da sua ressurreição, Jesus subiu ao céu e assentou-se à destra do Pai como seu corregente. Nessa posição exaltada, ele, da parte do Pai, derramou o Espírito Santo sobre o seu povo no Pentecoste, Atos 2:33, João 16, 7 a 14, proclamando assim o seu senhorio como rei, sacerdote e profeta. Esse derramamento do Espírito Santo no Pentecoste e no decurso dessa era presente dá testemunho da contínua presença e autoridade do Salvador exaltado. A comunhão íntima entre Jesus e seu povo. Como uma das missões atuais, o Espírito Santo toma aquilo que é de Cristo e o revela aos crentes. João 16, 14 e 15. Isso quer dizer que os benefícios redentores da salvação em Cristo nos são mediados pelo Espírito Santo. Romanos 8, 14 a 16, Gálatas 4, 6. O mais importante é que Jesus está bem perto de nós. João 14, 18. O Espírito nos torna conscientes da presença pessoal de Jesus, do seu amor, da sua bênção, da sua ajuda, do seu perdão, da sua cura e tudo quanto é nosso mediante a fé. Semelhantemente, o Espírito atrai nosso coração para buscar ao Senhor com amor, oração, devoção e adoração. A volta de Jesus para buscar o seu povo, como último destaque aqui. Jesus prometeu voltar e levar para si o seu povo fiel, para estar com ele para sempre. Esta é a bendita esperança de todos os cristãos. O evento pelo qual oramos e ansiamos, 2 Timóteo 4, 8. As Escrituras revelam que o Espírito Santo impulsiona nosso coração a clamar a Deus pela volta do nosso Senhor. É o Espírito quem testifica que nossa redenção permanece incompleta até a volta de Cristo. Romanos 8, 23. No final da Bíblia, temos essas últimas palavras que o Espírito Santo inspirou. Ora, vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Aí sim nós seremos completos quando tivermos um novo corpo glorificado, um novo nome e vivenciarmos com o Senhor eternamente. Aleluia. Amém. Queridos, no versículo 23, depois dessa breve reflexão sobre o Espírito Santo e Jesus, brevíssima, né? Até peço perdão, mas é a questão do tempo que você tem para ouvir isso diariamente. No versículo 23, um destaque: quem não é comigo é contra mim. Nós já tínhamos visto esta declaração em outra forma. Quem deixa ele ministrar, não precisa mandar fogo do céu, porque quem não é contra nós é por nós. Agora o Senhor coloca a situação em outra dimensão. Quem não é comigo aqui é efetivamente, Jesus está colocando imperativamente, quem não é comigo é contra mim. Jesus declara que é impossível permanecer neutro no conflito espiritual entre o seu reino e o poder do mal. Em primeiro lugar, aquele que não se une a Jesus Cristo na oposição a Satanás e à iniquidade desse mundo, posiciona-se, na realidade, contra Jesus Cristo. Cada um, sabendo ou não, está lutando ou por Cristo ou contra Cristo, ou pela justiça ou pela injustiça, ou por Deus ou por Satanás, pela piedade ou pela impiedade. Em segundo lugar, as palavras de Jesus condenam qualquer intento de posição neutra ante a iniquidade, bem como a obediência parcial. Preste atenção, obediência parcial não serve. Obediência parcial na aliança não serve. Por isso que a lei teve o seu momento muito importante na história da revelação, mas como era impossível cumprir toda a lei em toda a vida, e, portanto, cumpria-se a lei parcialmente, era necessária a substituição, cometia-se o pecado, e era necessário, então, que o pecado fosse redimido. E para a remissão do pecado, então se ofereciam os animais para o sacrifício em substituição do pecador. Até que veio Jesus, como a finalidade maior da lei, para que, mediante o seu sacrifício, como Cordeiro Santo, que nos traz a paz, nós tenhamos paz para com Deus. Então, agora, por meio do sacrifício de Jesus, nós temos paz para com Deus. Nós podemos não cumprir toda a lei em todo o tempo, mas nós estamos debaixo da graça, favor imerecido de Deus, através da fé que temos em Jesus como Senhor e Salvador, e pelo ato do seu corpo, que foi crucificado, e pelo seu sangue, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Nós aceitamos essa morte com dor, porque sabemos que essa morte não era para Jesus, era para mim. Era para mim. Talvez você já tenha entendido que era para você. E nós aceitamos com dor. Mas entendemos que sem esse sacrifício de Jesus, nós não poderíamos experimentar da justificação, da salvação e da santificação e da glorificação. Por isso, louvamos a Deus e não paramos de louvar, e não é possível ser imparcial nessa história. Nós somos sempre pessoas que têm um lado, que optaram por um lado. E quando você diz: não, eu não optei por nenhum, ótimo. Se você não optou, aliás, ótimo não, péssimo para você, porque se você não optou por nenhum, você acaba de ser informado que, ao não optar por Jesus, você já está contra Jesus. Porque quem não é com ele é contra ele. E aí, as consequências disso você vai ver em toda a sua vida, distante de Deus, um vazio absoluto no seu ser, que desembocará no juízo final e na sua condenação para um vazio maior ainda, e mais dor, e mais sofrimento, e depois a morte, a segunda morte, né? Só entrar nesse assunto também demandaria todo um caminho, mas ficamos por aqui. Se não é com Jesus, é contra Jesus, sabendo ou não, querendo ou não, gostando ou não, ou está com ele ou está contra ele. Sete espíritos piores que podem vir sobre uma pessoa. O assunto aqui fica claro ante o trecho paralelo de Mateus 12, 43 a 45. O texto que fala da casa desocupada. Em primeiro lugar, a passagem ressalta o fato de que na conversão o cristão deve não somente ser liberto do pecado, como comentei agora, mas também a partir daí dedicar-se totalmente a Cristo, à oração, à retidão, à palavra, ao recebimento da plenitude do Espírito Santo, para encher a casa da presença de Deus. Em segundo lugar, Satanás não deixa de atacar o cristão após a sua conversão. Pelo contrário, ele vai atacar mais. Porque o que era dele antes da conversão, ele não precisava atacar, era só manter cativo. Mas agora que não é dele, ele precisa atacar para fazer cair. Seu poder é uma ameaça contínua e incessante. Isso é o que nós chamamos de guerra espiritual ou batalha espiritual. Então você precisa se armar. A nossa proteção contra o pecado e Satanás vem pela nossa consagração a Cristo e o emprego de todos os meios de graça que nos são disponíveis através de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o cristão que foi liberto de poderes demoníacos, porém não renuncia totalmente ao pecado, não dá liberdade em sua vida ao Espírito de Deus e está dando lugar ao retorno de espíritos maus e piores do que os anteriores. E acaba caindo a situações onde a pessoa se converte, como na parábola do semeador, fica um tempo, chega até participar de um batismo, recebe a presença do Espírito, mas vai voltando para o caminho que tinha antes, e vai voltando, voltando, voltando, retrocedendo, retrocedendo, retrocedendo, até que despenca de novo no abismo da falta da presença de Deus, e o Espírito não vai acompanhá-lo. Então, ele vai ter a presença, sete espíritos. Sete é um número representativo, é um número que significa totalidade, plenitude. Então não é que são necessariamente sete demônios. O que significa é que ele será totalmente dominado. Se a casa dele ficar vazia, ele será totalmente dominado pelos demônios, ou totalmente dominado pelo mal, se você não quiser usar o nome demônio, ou plenamente dominado pela malignidade. No versículo 34, a candeia do corpo é o olho. O olho é o meio de que o corpo dispõe para receber a luz. Se o olho for saudável, seu dono pode plenamente receber a luz e empregá-la. Se o olho for anormal ou doentio, a escuridão vai prevalecer e seu portador não pode, pelo caminhar, não pode caminhar, perdão, nem trabalhar com algumas atividades, porque não enxerga. Vai poder fazer outras coisas, mas não vai poder fazer algumas porque não enxerga. Igualmente, quando a visão espiritual de alguém, quando suas atitudes, seus motivos e desejos se inclinam para Deus, então a luz da palavra divina penetra o seu espírito, produzindo bênçãos, fruto e salvação. Por outro lado, se os desejos dessa pessoa não se coadunam com as coisas de Deus, a revelação e a verdade divina não surtirão efeito. Em segundo lugar, cada cristão deve examinar sua vida, conservando plenamente sadia a sua visão espiritual, para que o Evangelho possa santificá-lo, renovar sua vida interior e amadurecer espiritualmente. Acolhemos o ensino da Escritura, acolhemos o ensino da Escritura, ouvido ou lido com amor, sempre crescente a Deus e a Cristo e a própria palavra? É uma indagação. Ou apesar de todas as mensagens do Evangelho e ensinos bíblicos recebidos, a alma está inerte, dominada pelo pecado? Está dominada pelo pecado? Nós estamos fiéis à palavra? Nós estamos dominados pelo pecado. Se está ocorrendo esse último caso de domínio do pecado, a visão espiritual desse cristão está arruinada. Seu corpo está cheio de trevas. Nesse caso, deve haver uma confissão de pecados, um arrependimento, uma separação de tudo o que o leva às trevas, que são os frutos do arrependimento. Jesus continua condenando os fariseus, foi seu embate principal, os líderes religiosos fariseus, e isso vai do versículo 42, perdão, do capítulo, do versículo 37 ao versículo 54, a sua controvérsia com os fariseus. A única coisa que eu quero destacar aqui é, mais uma vez, para aqueles que inadvertidamente dizem que no Novo Testamento não há nada sobre o dízimo. Primeiro que tudo que está escrito no Antigo Testamento se realiza no Novo Testamento. É um apontamento. Isso é uma questão de teologia sistemática. Você tem que entender a totalidade do sistema para poder compreender a palavra. Primeiro isso, né? Não precisaria de mais nada além disso. Segundo, se você quiser pela interpretação de versículo a versículo, mas ai de vós, fariseus, versículo 42, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor a Deus. Importa fazer essas coisas e não deixar as outras. Vou repetir: importa fazer essas coisas e não deixar as outras. Então, deem o dízimo, mas não se esqueçam do amor. Não se esqueçam da justiça. Não se esqueçam, da solidariedade para com as pessoas. Não façam só as coisas que aparecem para os outros, enxergarem, mas faça aquilo que ninguém vê, a sua solidariedade para com os necessitados. Esse é um versículo só, entre tantos outros que podemos mencionar. Irmãos e irmãs, para encerrar essa longa devocional hoje, mas o capítulo merecia, venha o teu reino. Aliás, para ninguém compreender mal, todo capítulo merece, mas alguns são de mais fácil assimilação e nós podemos discorrer com mais rapidez, e outros exigem um pouco mais de cuidado na transmissão do seu conteúdo, porque a pessoa precisa de um pouco mais de tempo para assimilar esse conteúdo, tá bem? Mas todos são importantes na mesma no mesmo grau. Venha o teu reino. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso aos discípulos, e nela está contida a mensagem do reino dos céus, ou no reino de Deus. Aqui em Lucas, como é para uma comunidade gentílica que ele escreve, não há problema de escrever reino de Deus. Que o Pai seja sempre reconhecido como santo, santo e santo. Que o reino é a vontade do Senhor. E que esse reino ocorra entre nós, assim como é o ambiente celestial. Aleluia. Que haja confiança de que, assim como no deserto o Senhor providenciou diariamente para o povo de Israel o alimento necessário e tudo o que eles precisavam, hoje Ele providencia o pão para as nossas vidas diariamente. Até um livro devocional para leitura diária chamado Pão, acho que é Pão Diário. Pão Diário, se não me engano. Alimento físico e espiritual. O Senhor está pronto para diariamente nos prover de alimento físico e espiritual. Que o Senhor nos perdoe de todo pecado, assim como nós perdoamos as pessoas de todos os seus pecados, de todas as suas faltas que cometeram contra nós. Então, irmão, irmã, não retarde mais. Se essa é a 10ª vez que você ouve, por favor, por gentileza, pelo seu bem-estar, pela sua saúde, nós estamos vivendo um momento de pandemia tão terrível, tão horrendo, que nós não podemos ter outra pandemia que é a pandemia espiritual. Você já ouviu falar de perdoar algumas vezes? Então agora, perdoe, mas perdoe mesmo. Pastor, como é que eu perdoo? Primeiro, fale com Deus. Diga a Deus, eu quero perdoar tal pessoa, quero ficar 0 a 0 e tudo bem. E depois procure a pessoa. Vá ao encontro dela. Quem perdoa, na parábola do filho pródigo, está pronto a abraçar, está pronto a celebrar o reencontro, está pronto a festejar, está pronto a ter comunhão. Não existe perdão se não há comunhão plena, restaurada de novo. E se a outra pessoa se recusa a festejar com você, bom, aí você fez a sua parte. A outra pessoa não deu oportunidade, você vai orar por ela ainda. Mas da sua parte, hoje, seja curado desse vírus. Esse vírus que está matando tanta gente, que é a falta de perdão. Em nome de Jesus, perdoe a todos. Perdoe a todos que cometeram uma falta contra você, porque o Senhor perdoa todo pecado. E você diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Se é assim como, e você não perdoa, então você se coloca numa condição muito desconfortável diante de Deus, que ele vai dizer: olha, você me disse que era para perdoá-lo, assim como você perdoou, e você não perdoou ninguém, ou você não perdoou aquela pessoa, perdoe, libere perdão. Libere perdão, gere o perdão no seu coração e torne isso um ato concreto. Se for possível, procure o reencontro, a comunhão, a celebração da unidade novamente. Se a outra pessoa não aceitar de modo algum, aí, como eu disse, é com ela e você vai orar por ela. Não vai criar outra mágoa. Se a outra pessoa não aceitar, você vai orar por ela. Sobretudo, que o Senhor nos livre de todo mal, não nos deixando cair em tentação, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre, como eu disse, isso é uma doxologia final, que foi acrescentada posteriormente. Mas que o Senhor nos livre de cair em tentação. Irmãos, eu tenho 35, estou indo para 36 anos de conversão. E houve um momento já onde eu cedi espaço para cair em tentação. E não quero ter um relacionamento com vocês pautado na mentira. E só houve um caminho possível: se arrepender verdadeiramente, pedir perdão a Deus e mostrar o fruto do arrependimento, mudando completamente a postura e voltando ao caminho. Nós somos os do caminho. Nós somos chamados, os cristãos são chamados de os do caminho, desde a igreja primitiva. Voltamos para o caminho. Então, se isso aconteceu com você, e deve ter acontecido, porque a Bíblia diz que todos pecaram, parece que, pelo que eu vejo na Bíblia, não fui só eu. Então, em nome de Jesus, se abriu brecha em algum momento, feche essa brecha, volte para o caminho, perdoe as pessoas ou acerte a sua área equivocada com relação ao Senhor, ao mandamento do Senhor, à palavra do Senhor, acerte o que está errado e volte para o caminho. O Senhor ensinou os seus discípulos a mover no sobrenatural, mova no sobrenatural, através da oração persistente. Assim como um amigo procura outro à meia-noite para ajudar um terceiro amigo, Deus espera que nos levantemos com fé a interceder pelas pessoas. É o amigo inoportuno, aquele trecho. E o Senhor espera que nós nos levantemos com fé para interceder pelas pessoas, para que Ele conceda tudo o que tiverem necessidade. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate a porta lhe será aberta. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Então é aquela questão do batismo de fogo ou revestimento. Não fique preso a essas questões. Peça o Espírito. Peça o Espírito. Peça mais poder do Espírito. Mais poder do Espírito. Ao invés de gastarmos tempo, nós estamos na última meia hora. Eu não falo mais última hora, nós estamos na última meia hora. Não vamos ficar degladiando entre nós. Então, se uns acham isso, joia, vivem isso, naqueles textos que estão um pouco, que dão margem para uma ou outra possibilidade, se bem que para mim isso aqui fica absolutamente claro. Mas se para você, se você é de uma denominação que não acredita nisso, então peça o Espírito Santo e peça revestimento e peça poder para você poder viver a vida cristã. Porque o Pai Celestial dará o Espírito, aqueles que lhe o pedirem. Jesus curou um endemoniado, mudo, e se defendeu da blasfêmia dos fariseus que diziam que ele expulsava demônios em nome do maioral dos demônios. É o cúmulo que Jesus teve que passar e que nós vamos passar um pouco disso também. Passamos um pouco. Jesus ensinou também que o reino dividido não prevalece. Por isso eu disse, não vamos ficar nos dividindo nas questões que são um pouco controversas. Não, então peça a sua maneira, o outro pede a maneira dele, mas o que importa é que peçamos o poder do Espírito para que o reino não se divida. Porque quem não é por ele é contra ele. E quem com ele não ajunta, espalha. Quanto à estratégia de Satanás, se um demônio é expulso de uma vida, ele procura repouso e jamais encontra, porque é atormentado eternamente, até que seja extinto, porque o seu último julgamento será a segunda morte. Nesse caso, tenta voltar antes da segunda morte, ele vai tentar voltar para a vida da pessoa em que estava. E como essa pessoa não tinha enchido a vida e a casa, ou seja, sua vida pessoal com o Espírito Santo, o inimigo volta mais forte e volta violentamente com mais sete demônios, como disse, volta plenamente para a vida daquela pessoa. E aquela vida, a vida daquela pessoa que parecia que ia engrenar, que ia se tornar alguém salvo, acaba se tornando alguém totalmente devasso, perverso ou possesso e cai mesmo da graça de Deus. Quando chamaram Maria de bem-aventurada, Jesus respondeu que bem-aventurado é aquele que ouve e guarda a palavra do Senhor. Ela é sim bem-aventurada, porque Deus escolheu entre todas as mulheres, em todos os tempos, a ela para gerar Jesus. Que felicidade! Louvado seja o Senhor por isso. Mas Jesus deixou claro que a maior bem-aventurança é a daquele que ouve e guarda a palavra do Senhor, que a real bem-aventurança é essa. Os judeus pediam sinais a Jesus e ele lhes disse que não daria outros sinais. Na verdade, ele é o maior sinal de Deus na história. E ai dos que não se arrependerem, porque Nínive se converteu com a pregação de Jonas, mas Israel, naquele período de Jesus, não se converteu na pregação de Jesus. E depois, nos anos 70, eles são dispersos, só voltam como Estado agora após a Segunda Guerra Mundial, e Jesus ainda não é aceito como Messias pela maioria. Oremos para que Israel se converta ao Senhor Jesus e não haja mais judaísmo e cristianismo, mas seja como nos primórdios, que Jesus sai de dentro da casa de Israel, né? Então, que seja como no, nos primórdios, eles sejam um só povo mesmo, todo convertido ao Senhor Jesus. Precisarão se converter, porque se não se converterem, também serão condenados. Jesus também ensinou que a luz deve ser acesa para resplandecer diante dos homens e não para ficar escondida. Jesus censurou os fariseus porque se preocupavam com a pureza ritual, cerimonial e deixavam sujo o seu coração. O mestre censurou os intérpretes da lei porque com a chave da ciência não se entra no reino. É necessário e acabam impedindo outros de entrar, né? Com a chave do pseudoconhecimento humano, não se entra no reino. Eles estavam diante do próprio Deus encarnado e, com o seu conhecimento, a sua ciência humana, a sua compreensão teológica, estavam diante do Deus vivo encarnado e não conseguiram entrar e ainda impediram outros de entrar naquela geração. A partir desse momento, muitos escribas e fariseus se determinavam mais a tirar a vida de Jesus. Irmãos e irmãs, hoje foi um dia muito especial para mim, maravilhoso, uma satisfação imensa poder compartilhar com você esse texto da palavra do Senhor, tão profundo, ainda que de modo tão breve, porque eu digo breve, se estamos gastando uma hora, é que cada trecho desse, cada perícope, nós falamos, cada trecho desse, cada pedaço desse, merece vários estudos e vários sermões, centenas, inesgotável. Então, fazer um resumo disso tudo em uma hora é uma coisa que até dói, né, na gente que ama o Senhor como você ama o Senhor. Mas eu tenho uma convicção que isso será um elemento motivacional para você continuar lendo Lucas 11, leia Lucas 11, leia Lucas 11, leia, leia, leia, ore, jejue, peça a Deus revelação e vá e volte e sempre retorne a esse texto para que você possa orar com cada vez mais convicção, Senhor, que venha o teu reino. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e para sempre. Amém, amém e amém.